música conta a história de um fim de relacionamento, porém com um final diferente. Vem assim, ó. Dia 1 cê vai chorar demais enquanto a solidão te abraça. Dia 2 vai pensar em voltar enquanto a carência maltrata. Dia 7 o olho desinchou, cê já consegue sair de casa. Dia 20 cê vai viajar, postar selfie dando risada. Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás tava mal. Dia 31 vai finalmente ver que às vezes um ponto final faz bem. Olha no espelho uma nova mulher e nem chegou no dia 100. Descobriu que o amor não mata, que a saudade dói mais passa. E a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. Descobriu que o amor não mata, que a saudade dói mais passa. E a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. Cê é foda, bebê. Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás tava mal. Dia 31 vai finalmente ver que às vezes um ponto final faz bem. Olha no espelho uma nova mulher e nem chegou no dia 100. Descobriu que o amor não mata e a saudade dói mais passa. E a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. Descobriu que o amor não mata, que a saudade dói mais passa. E a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. E que você é foda com M de mulher, de mulher. Você é foda, viu?